Todos nós temos um sonho, um desejo escondido, um caminho a seguir, um destino colorido. Os olhos brilham e o coração bate forte. Cada passo é um começo, cada passo é um norte. E quando a noite chega, a saudade aparece. Lembranças do passado que o tempo não esquece. Mas o sonho traz à tona uma nova esperança. E a alegria faz a vida dançar com confiança. Sonhos nos levam a lugares distantes. Saudade nos lembra dos momentos vibrantes. Mas a alegria é a luz que nos guia. Em cada sonho realizado, uma nova melodia. Lembranças são como estrelas no céu da memória. Cada uma brilha com a luz de nossa história. Os momentos que vivemos, marcados no tempo, são tesouros preciosos que guardamos no alento. E quando o presente é incerto e o futuro é um mistério, a alegria nos acalma, nos dá um novo império. Porque cada sonho, cada lágrima de saudade é um capítulo lindo na nossa verdade. Sonhos nos levam a lugares distantes. Saudade nos lembra dos momentos vibrantes. Mas a alegria é a luz que nos guia. Em cada sonho realizado, uma nova melodia. No balanço da vida, entre o querer e o lembrar, alegria é o compasso que nos faz continuar. Sonhos são promessas, saudade é o amor, e alegria é o presente que nos dá valor. Sonhos nos levam a lugares distantes. Saudade nos lembra dos momentos vibrantes. Mas a alegria é a luz que nos guia. Em cada sonho realizado, uma nova melodia. Sonha uma nota em uma sinfonia sem fim. E a vida é a música que vive dentro de mim. Então continue sonhando, deixando a saudade ser. O brilho do teu caminho, a alegria tecer. Cada sonho é uma nota, numa sinfonia sem fim. E a vida é a música que vive dentro de mim.